ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida, cuida da rotina. Só mesmo desatinou, desatou nós.